amor terei para dar. Adeus, minha mulher, e viver a vida a amar. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Cá estou de novo com vocês, Cristina, com o seu Portugal no coração, para vos acompanhar esta manhã. Esta manhã de sábado, bem sei, 20 de abril, isto passa num voar. Já são 9:12, mas estou cá com vocês. Friinho, claro que é. Bem sei, isto havia de ser de outra maneira, mas é assim. Não mandamos, ainda bem. Tudo bom para vocês? Então uma excelente manhã. Hoje o programa Cristina Portugal no Coração recebe duas escritoras, Cristina Branco e Odete Branco. Vão estar aqui hoje comigo para falar um pouco da carreira delas em termos de escritoras, tanto as duas manas que são escritoras e vão estar aqui hoje de manhã então conosco para apresentar os trabalhos delas. Vamos bem de Paris, já estão dentro do comboio e brevemente estarão cá conosco. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã. Claro que também vamos falar um pouquinho deste último Bailarico. Sim, senhor, uma grande festa que a nossa rádio organizou e desde já da minha parte gostaria imenso de agradecer cada um de vocês, tanto o público, tanto os animadores, tanto os membros do Conselho de Administração, aqueles benévolos que muito deram e que nem tudo foi fácil, mas tudo conseguimos. Claro que sim, uma pessoa consegue tudo com amor e paixão e como temos todos paixão a esta rádio, só podia nos fazer bem. E é isso que nós, é este o nosso objetivo, é fazer o quanto podemos e quanto devemos para esta rádio. Quando se está envolvido nisto, claro que é isso que nós devemos fazer. Não é assim? Claro que sim. E também um abraço de amizade, um muitíssimo obrigado àquele senhor Carlos Miranda Souto, que fez aquela linda prenda, aquela obra de arte que ofereceu à nossa rádio. Muito obrigada também a eles e pouco a pouco vou falando de cada um de vocês. Agradecer também a José Baltazar pela noitada, aquele show magnífico, e também o grande, claro, o Jorge Ferreira, aquele é que não envelhece, sim senhora, aquele é que foi mesmo um showman, porque fez-nos ali uma noitada, mas excepcional, sinceramente, com banda, claro que muitas vezes uma pessoa pensa, será que o concerto será diferente com ou sem banda? Pode sim, ter a certeza que com banda é muito isso melhor. Tudo bom para vocês? E vamos a isto, já falei que chego. E vamos à música Quem Eras Tu Sem Mim, Andreia Portillo. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Mas em tudo é como a gente

acabamos de ouvir Christian Azul. De seguida vamos ficar na voz de... Não era bem esta? Claro que não, já fiz uma asneirinha, mas não faz mal. Ficamos na voz de Jorge Guerreiro. Vai, malandra, vai! Ferrari, que sonho de amor, tão sensual, olhar divinal, mulher provocante, mas sem condutor. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. Chofer, eu vou te conduzir. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou, oh, oh, oh, numa dança de prazer. De seguida vamos ficar com Jorge Ferreira. Este seu novo título que nos está a pôr doidinhos, claro que adoramos muito. Vira dos Namorados foi pedido da parte do Jérôme por sa maman, por moi-même e por tous les animateurs. Merci Jérôme, e aqui ficamos então com o Vira dos Namorados, o último título, Jorge Ferreira. As estrelas no céu correm, todas numa assim comecem os beijos da tua boca pra minha, da tua boca pra minha. Oh, ai, oh, nariz, oh, bela. Oh,

arrivé, tout s'éteint. Tout est plein, tout est plein. Visant un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler. Mais je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça. C'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Vamos ficar já na voz dos Kalema. Homem-Namor. Vamos todos com eles. Vamos, opa. Je vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses silencieux. Sur des lapins ou ta peau. Tu es la cause de mes mots. Tu es un fardo des amours. Eu a saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. Doce mãe, ao far com mil de chamé. Je suis comme un apprenti. Tine de lena de trem. Le verre, je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais que Dieu pardonne mes fautes. Je suis aussi qu'en toi les brodes. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi apache. T'es le premier roi de mi vida. Dame ça, moi, j'en baise. Je te veux du lundi au dimanche. Oui, on va tous y aller, emmène-moi. De seguida vamos ficar na voz de Nuno Portugal. Ai, saudade, música. Além de ser boa cozinheira, Maria sabe melhor. de marmelada e boa marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa é marmelada da Maria. Ai, que saudade da Maria. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada. Ai, que saudade da Maria. Meu doce preferido é marmelada e boa marmelada da Maria. E boa marmelada da Maria. Ai, Maria, sim, senhora. Mais e da boa música, desta vez vamos ficar com as bombocas. As bombocas vão-nos cantar Meu Coração Samba por Ti. Ora, nem mais. Quem é que samba por nós? Somente as músicas, claro que sim. E vocês desse lado, está tudo bem? Bem sei, está um friol mais ou menos. É sábado de manhã, vocês gostariam que houvesse um solinho imenso, mas é assim a vida. Ainda bem que não mandamos nisso, não é? Pois... A única coisa que podemos mandar, ora, na boa música, e aqui ficam elas, sim senhora, bombocas, meu coração, samba por ti. Samba por ti. Ora, nem mais, isto deu mesmo para dançar. Digam lá, deu mesmo, sim senhora. De seguida vamos ficar na voz de Daniela Henriques, uma das vozes que vão estar presentes então na Festa dos Santos Populares. A Festa dos Santos Populares vai ser 6 e 7 de julho, lá estaremos naquele grandíssimo parque de Linha Holley. Já vamos começar nós a nossa folia de começar a preparar. E também, é verdade, gostaria de vos dizer, para aqueles que querem colocar o vosso stand na nossa Festa dos Santos Populares, o ideal seria de enviar um mail aqui para a nossa rádio, vos inscrever e perguntar todas as modalidades para ter o vosso stand na nossa festa. Podem então enviar para arconciel.iota@gmail.com. Podem vir dos quatro cantos do mundo, claro que nós aceitamos toda a gente. A única coisa que não aceitamos é a parte bebidas. Comes, sim senhora, vestuário, tudo o que tem relação a Portugal seria o ideal, é o que nós mais gostamos. Queres vender alguma coisa, apresentar a tua empresa em termos de, como é que eu ia dizer, de parceiro, queres ajudar, queres oferecer, tudo isto, a rádio está pronta a te receber, tá? 6 e 7 de julho vai ser no Parque de Linha Hall. E aqui vos apresento então mais uma voz, uma delas, Daniela Henriques, jovem cantora que começou a sua carreira a solo. Vamos lá ouvir isto. Dança comigo.

faz a tua vida não. Pode amar a quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Já falava há bocadinho, então agora vamos dar início à nossa entrevista. Vamos lá palabrear um bocadinho, falar com Cristina Branco, escritora, fotógrafo, poética, e também Odete Branco, escritora dramaturga. Isto é um bocado mais complicado. Mas vamos então dar início à nossa entrevista, falar um pouco de literatura, falar um pouco da nossa escrita, da boa escrita portuguesa, e que elas se deslocaram até aos locais da nossa rádio, vieram de Paris, ter connosco para falar um pouco dos vossos últimos trabalhos. Olá, muito bom dia. Vocês não me estão a ouvir? Como é que vocês não me estão a ouvir? No entanto, temos cá tudo prontinho, não dá. E é que agora me estão a ouvir. É no casco que tens que virar embaixo. Ao mesmo tempo fazemos a técnica de cada uma delas, o casco embaixo. Já dá melhor hora nem mais. C'est ça le direct, estamos em direto, então é sempre assim, esta parte técnica, as senhoras, unicamente senhoras à técnica, só pode dar coisa destas. Um muito bom dia, Cristina, um muito bom dia, Odete, muito obrigada de ter respondido ao nosso convite de aqui vir falar um pouco dos vossos trabalhos. Bom dia. Bom dia, Cristina, e bom dia a todos os auditores, e agradecidas por este convite. Aproveitamos também para conhecer a vossa bonita cidade. Ora, nem mais. Bom dia, Odete. Está bom tudo? Dia. Tudo bem. Bom dia, Cristina. Sou também que agradeço. E fico feliz de conhecer os locais da rádio. Ora, nem mais. Guardava isso há muito tempo. Claro que sim. Já há muito que falávamos disto. E um dia aconteceu finalmente. Vamos começar então para falar um pouco do vosso trabalho, uma a uma. E vamos falar com quem já tem mais hábito, é assim. Cristina, vamos lá isto. Fala um pouco então desta carreira de escritora. Como é que veio? Qual foi esta ideia de um dia começar a escrever? Eu não comecei pela escrita, eu comecei pela fotografia, porque a fotografia é uma paixão de há muitos anos. Eu faço fotografia desde criança, no sentido faço fotografia desde que me ofereceram uma máquina fotográfica em criança. Com o aparecimento do smartphone e a facilidade da fotografia numérica, então aí a paixão da imagem explodiu. Em 2011 fiz uma exposição em Paris, mas depois parei-me com a dificuldade das grandes cidades, sobretudo com Paris, que é a dificuldade de conseguir passar a fotografia para o suporte, o preço do material, o preço dos locais para expor, então, que é extremamente difícil. Então passei apenas a partilhar a paixão da fotografia nas redes sociais, como no Instagram, no Facebook, e só não voltei a fazer exposição por dificuldades ligadas a espaço e ligadas ao preço do material. A paixão da escrita vem da paixão da leitura. Quando lemos, temos vontade de ser escritores, de escrever. Só que ler e escrever não é a mesma coisa. E o meu maior receio, quando publiquei a primeira vez, foi o impacto da escrita sobre os leitores. Se eu seria tão, tão boa escritora como, como era tão boa leitora. E então deu esse... Achas que conseguiste encontrar essa, como é que eu ia dizer, esse vice-versa de tanto da leitura como da escritura nos dois sentidos? Eu penso que sou melhor leitora do que escritora, porque como escritora eu comecei a escrever uma escrita romântica e na época não tinha noção de que o estilo cola ao escritor. Os escritores são escritor de romance policial, de terror, de romances românticos. Ora, eu que não sou minimamente romântica, é um contrassenso enorme de fazer uma escrita romântica. Claro que há um impacto sobre o leitor e tinha aquele retorno, ai, deve ser uma pessoa tão romântica. E eu por vezes pensava, como é que eu agora vou explicar às pessoas que não sou uma pessoa minimamente romântica, que escrevi pela estética das palavras, porque era bonito, porque é bonito, porque... Claro, pronto, um bocado para experimentar a poesia... Mas é sempre assim, em geral, a poesia da palavra. O que se é o que se transmite, é mesmo assim, não é? Sim. Resultado, no segundo livro, que mudei completamente de estilo, uma parte dos leitores do primeiro livro tiveram dificuldade em compreender uma mudança radical no género literário. Depois traduzi o primeiro, que também teve um bom retorno, porque é um bocado o regresso às raízes, ao primeiro género da escrita e à escrita que eu tinha habituado as pessoas que já me tinham lido. Entretanto, pus um bocadinho em pausa e retomei recentemente com a minha irmã para um tipo de escrita que gosto muito, que é os contos infantis. Oh, muito bom. Sim, talvez seja o género que mais me agrada e que vá retomar a partir de agora, porque nós nascemos em França, mas crescemos em Portugal e crescemos numa época em que não havia o mesmo tipo de distração que os miúdos têm agora. Na época nós não tínhamos televisão com programas o dia todo, não tínhamos internet, não existia a tecnologia que as crianças têm hoje. Então líamos imenso e quando não tínhamos material para ler, inventávamos histórias, inventávamos personagens. E é sobre essas personagens, sobre esse imaginário que eu vou criar com Odete contos para crianças, contos infantis, que poderão ser adaptados eventualmente a teatro, porque são contos pequeninos. São contos de um imaginário simples da infância. Não sei se para o tipo de crianças de hoje, de uma época diferente da nossa, esse tipo de imaginário vai agradar, mas o primeiro conto que Odete fez agradou imenso a crianças, diria, entre os 3 e 8 anos. Por isso penso que o imaginário da infância, que não é muito diferente desta época, do imaginário da infância da nossa época. Só a partir de uma certa idade é que elas entram noutro tipo de universo e são engolidos pela tecnologia. Infelizmente, acho. Mas isto é a nossa opinião, não é assim? E na verdade, quando vocês começaram nesta ideia de começar os contos, qual seria aquela história mais, como é que eu ia dizer, aquela história que marcou a infância e que se poderia pôr em papel? Qual seria aquela imaginação de Portugal, da aldeia, aqueles cantinhos que temos semelhantes, não é? Mas qual seria aquilo que mais seria hoje compreendido pelos jovens de hoje? A nossa foi a história do Bem-te-vi, porque a geração dos meus avós era uma geração que emigrava imenso para o Brasil. E a minha avó provavelmente tinha ouvido falar nesse pássaro, o Bem-te-vi. E como o Bem-te-vi era um pássaro com um nome engraçado, ela quando saía dizia, vocês não façam asneiras, porque tem um pássaro ali que mora na laranjeira, que é o Bem-te-vi, ele vê tudo e ele acusa-as. Então um dos nossos personagens vai ser o Bem-te-vi, e a inimiga do Bem-te-vi vai ser a Meia Cara, que era uma gata que tínhamos preta e branca, que metade da cara era preta, metade era branca, e que vivia a tentar comer pássaros, apesar de já não conseguir subir às árvores, porque era um gato caseiro gordo. Muito bem, já dá umas ideias cá para se inspirar e começar a ter vontade de descobrir esse conto, que é mais é classificado como um conto. Sim. Para crianças, que vai de... Diria talvez dos 5 aos 10 anos, porque o que nós vamos fazer é... utilizar aquilo que nós ainda temos memória do universo infantil, em que nós damos aspecto humano tanto aos bonecos como aos pássaros. Nós vamos pôr um pássaro que fala, que tem sentimentos, que tem... imaginação infantil. Sim, que tem relações de amizade com outros animais, ou de inimizade. Penso que isso que se chama contos antropomórficos, onde se põe como nas fábulas de La Fontaine, onde damos características humanas aos animais. Eu não tenho a certeza, porque também não tenho grande conhecimento do universo infantil nem do comportamento infantil, mas pelo que conheci dos meus sobrinhos hoje e dos netos da Odete, penso que são contos que ainda se adaptam e que são, podem ser facilmente compreendidos pelo imaginário das crianças de hoje, porque as crianças de hoje têm um gato, ou têm um coelho, ou têm um animal de estimação, e comportam-se com ele como se o animal de estimação fizesse parte da família, ou tivesse comportamento humano. Imagino que sim. Vamos fazer uma pequena pausa musical e vamos ficar na voz de Marisa, O Melhor de Mim, para depois voltarmos à voz da Odete. A chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. Chegar. estamos então a ouvir a voz da Marisa, Marisa com o seu melhor de mim. E o que estamos aqui a fazer hoje, a quedar aqui hoje nas vozes que estão aqui presentes, é o melhor de cada um de nós. O melhor de cada um de nós na escrita, no canto, mas também, e por que não, fazer como aqui os nossos convidados de hoje escrever. É o melhor, de certeza, que elas aqui encontraram para vir contar connosco. Cristina, estávamos aqui a contar estas histórias infantis que para mim acho que já dá aqui uma vontade enorme de ter este interesse pela vossa escrita. Odete, como é que veio esta ideia de escrever para miúdos e qual foi desde já o primeiro trabalho que escreveste? Escrever para crianças existe desde sempre. Aliás, a Cristina não falou nisso, mas penso que ela que foi a minha primeira auditora, é isso? Lembro-me que em criança que lhe contava histórias, muito pequenina, talvez eu com 5 anos, ela talvez com 2 anos, não interessa. E há algum tempo, foi daí que partiu esta ideia do segundo projeto, que ela agora está a escrever, em que eu lhe disse, tu lembras aqueles contos que eu te contava? E então surgiu, ela disse, então... Era uma imaginação, é preciso ter uma imaginação um bocadinho larga, larga de espírito, pode-se assim dizer, para ir captar aquelas ideias de pôr a falar o gato, de pensar que as árvores podem ter ideias e tudo isso. É uma imaginação de criança, mas que ficou em adulto. Eu não sei se é uma questão de geração, porque na nossa época não havia aquelas atrações que as crianças, infelizmente, hoje têm, que lhe corta muito a imaginação, porque nós líamos. O facto de morarmos no campo, não é? Em Portugal, também era propício a isso, não é? Os nossos próprios avós também eram contadores de histórias. Pronto, e penso que isso que alimentou em nós essa criatividade, não é? Claro que sim. Na própria escola também escrevíamos contos, desenhávamos imenso. E isso ajuda imenso. Odete, diz-nos cá qual é o nome do primeiro que já saiu, qual é aquele que já se pode ler? O teu livro que saiu, o primeiro que saiu? É A Vida na Floresta Encantada. Ei, já podem. E dá-nos aqui então ideias para como encontrá-lo, como poder adquirir então esta obra. Este livro, como apresentei recentemente no consulado, um público bastante bom, sobretudo as crianças, foi maravilhoso. Ainda não o coloquei à venda em livrarias, mas entretanto nas redes sociais vou tentar organizar-me nesse sentido, senão vou realizar apresentações as quais falarei, e será por enquanto será assim que o livro, que vou distribuindo o livro. Já tenho pedidos para o livro, que não tinha suficientemente comigo, porque não pensei que fosse um livro que fosse suscitar interesse. Pensei, pronto, as crianças não leem. Claro que leem, às vezes é uma questão de... Tem que ler. Pois há um projeto que é em português e em francês, também será por isso. E isso é cada vez mais importante. Sim. E agora tenho uma questão para as duas. Ora, uma escreve, uma tem paixão, ou outra paixão tem. As duas paixões juntas e com, como é que eu bem dizer, a escrita adaptada a crianças. É que aqui a fotografia não será também um momento, as tuas fotos, que muito adoras, Cristina, não será talvez um momento de vir aqui inserir as fotos para essas crianças também? Sim, há uma parte. Quando escrevemos, eu penso que a maior parte das pessoas, sobretudo as que não escrevem, não tem noção que há um imaginário. Nós escrevemos a imaginar o cenário, um bocado como se preparássemos um filme, embora seja apenas um livro. Sobretudo no imaginário do conto de criança, nós associamos os contos de criança à infância e associamos um certo imaginário. Nós queremos passar, ao mesmo tempo que passamos a história, queremos passar também a imagem. Claro que a imagem, o imaginário para a criança não é tanto da fotografia, é mais o imaginário da ilustração. E há uma coisa que aqui a Odete se esqueceu de dizer há bocado, é que ela, quando começou por me contar contos, tinha especial prazer. Nós morávamos num sítio extremamente isolado e ela contava-me contos de terror para criança. Ela criava personagens que nos que nos punham de noite com um olho aberto e um olho fechado. Era como nos contos, aquelas contos góticos, sim. Eram bruxas, doentes, coisinhas assim. Eram bruxas, eram doentes, eram meninas que se perdiam na floresta. Ora, nem mais. E para vocês, tanto para uma como para a outra, voltar à terra, voltar à aldeia é uma fonte de inspiração? Sim. É isso que é, aí é que surgem as ideias mais importantes? Ou ficar cá em Paris e no pensamento fechar os olhos, imaginar aqueles momentos de infância e tudo isso? Ou é mais importante chegar à vossa terra e tudo surge facilmente? Nós temos uma relação complexa com Portugal, porque nós nascemos aqui, fomos criadas em Portugal e depois, devido, pode-se dizer, ao contexto político, económico, social, voltámos para aqui. Quando voltámos, voltámos um bocado de mal com Portugal, mas cada vez que voltámos a Portugal, a música em Portugal, o mar, as boas coisas, a paisagem, a primavera, o sol, acaba por nos pôr de bem com Portugal. Então temos um bocado uma relação, não diria de amor-ódio, porque não é uma questão de ódio, mas de pia com Portugal, de não podermos viver lá. Mas é verdade que uma grande parte do nosso imaginário está no Alto Minho, porque o Alto Minho, onde nós crescemos e onde nós vivemos em casa dos meus avós, e a geração dos nossos avós era uma geração de contadores. Eles não liam tanto, mas contavam histórias. E contavam histórias baseadas nas lendas, nas histórias pessoais, nos mitos urbanos, aquelas histórias fantásticas entre fantasmas e bruxas e personagens que iam entre o imaginário e diria o real, no sentido de se ter medo de passar por determinados lugares, por determinados caminhos. Estamos aqui todos a rir porque estamos todas na mesma coisa. Sim, porque associávamos a crenças e a lendas do imaginário popular, que estavam tão inseridas, tão encrustadas nas regiões, que faziam quase parte, como se fossem personagens reais. E é inspirado nesse imaginário tão rico que existe no Alto Minho, que hoje os etnógrafos dirão que é folclore, mas para nós não é só folclore, é a realidade. É a realidade, em certas coisas já havia realidade. Que lá tivemos, que nós nos podemos inspirar para a nossa escrita, porque mesmo que a escrita não seja autobiográfica, a riqueza da poesia e da forma como se escreve vem, de certa forma, do imaginário da região onde crescemos, onde desenvolvemos essa imaginação. Claro que sim. Mas também não podemos negligenciar o aspecto pedagógico. Claro. Quando contamos contos a crianças na nossa época, como hoje, tem que haver um ensinamento, qualquer coisa que vamos transmitir, e talvez os nossos avós já faziam isso, quando nos contavam contos de assustar, porque devíamos ter cuidado com os conhecidos, não aceitavam bons, não é? Claro. Ou hoje, com esta história, a Floresta Encantada, o fundo é que as crianças se entendam entre elas e que saibam conciliar as diferenças e respeitar, que hoje, mais do que nunca, nós temos consciência, claro, disso. Quem claro vai ver que o conto, sim, vai entender isso. Que é uma raposa que se entende com um coelho, mas depois sentem um certo complexo, porque os outros animais afloreçam, perguntam-se porque é que uma raposa, as raposas comem coelhos, não é? Mas neste caso, e depois o coelho que se lembra que leva bolo de cenoura para a raposa, porque se a raposa assim não vai comer o coelho, pronto, mas há um aspecto pedagógico, não é? Porque senão as crianças gostam de quando não são assim tão, entre aspas, crianças que nós imaginamos tão ingênuas, mas também aprendem, não é? Claro. Não aprendem da mesma forma. Uhum. E os ensinamentos, assim, as histórias. O futuro deles começa nas pequenas histórias, não é? Pois, que eles vão o eixo ler. É claro que sim. E quando vocês reúnem as vossas duas ideias, ficam somente as duas e têm que retirar as outras pessoas ao vosso lado e tens que vos isolar, ficar assim num cantinho. juntinho, pensar, olha, temos que fazer assim, a tua ideia, a minha. Como é que vocês trabalham as duas? Nós trabalhamos juntas, raramente. Nós encontramos, reunimos à volta do chá, do café, como as pessoas fazem, e depois aí às vezes trocamos ideias, e depois uma vai para um lado e outra para o outro, e depois enviamos, ou conforme podemos, não é? Claro. E assim que vamos trabalhando, porque na realidade a nossa imaginação é... Há parte, os contos onde nos reencontramos, não é? Porque é uma vivência comum, somos irmãs e colaboramos depois, e até é uma coisa que funciona, porque sabemos que as crianças que falamos escrita, mas esta escrita está, é um trabalho até complexo. São contos, mas adaptados de forma teatral. Porque as crianças, é muito mais, menos monótono do que se as colocar a ler um conto, não é? Afinal, o teatro é algo, e o conto teatral é algo intemporal, não é? E é nesse campo que nós nos reunimos para imaginar como é que, não basta escrever, claro, né? como é que vai funcionar, como é que vai agradar, depois é que acaba por ser uma empresa artística, é isso? Sim, nós tentamos evitar uma coisa que é muito comum nas famílias, que é a rivalidade artística, uma escreve, outra escreve. Quem é que vende mais, quem é que vende menos? Porque na realidade, a nosso nível, nós só vendemos livros quando fazemos apresentação direta. Eu já publiquei em editora e os contratos editoriais com as pequenas ou grandes editoras não são favoráveis a autores desconhecidos. Já publiquei a título pessoal e a distribuição é fechada à publicação a título pessoal. Por isso, não existe entre nós a questão da rivalidade, quem vende mais, quem vende menos, quem é mais conhecida, quem é menos conhecida. Tentámos, nesse sentido, trabalhar em comum e uma, vamos dizer, empurrar a outra sem empurrar para o abismo. Levar no caminho bom. Sim. As duas ao mesmo tempo, é isso que é bom. Parabéns, parabéns, que é um bom sentimento de família, um bom sentimento de querer ajudar uma à outra, e acho que é o que, talvez o que vai ajudar no bom sentido e levantar o vosso projeto até ao máximo. É o que mais vos desejo e espero brevemente poder ler, né, apesar de não ser criança, mas sinto-me com, como é que eu hei de dizer, acho que me vou encontrar na vossa leitura. De certeza. Muito obrigada a vocês. E agora gostaria que vocês deixassem uma última palavra aqui da nossa entrevista, como encontrar os vossos trabalhos, como entrar em contacto com vocês e tudo isso. Cristina. Os nossos trabalhos, de momento, podem ser encontrados através das redes sociais. Quem seguir a minha página do Facebook, a da Odete, e estiver a par das apresentações. E aí, claro que, evidentemente, teremos o prazer de as informar, tanto à Cristina, aqui na Rádio Arc-en-Ciel, claro, das sim. próximas apresentações, se alguma vez tivermos possibilidade de apresentar aqui, ou em Orléans, ou que vocês possam ir a Paris. As próximas apresentações serão em Paris, onde tivermos a oportunidade de apresentar, ou em Portugal. Somos originárias, de certa forma, e teríamos gosto em fazer. De momento, a distribuição será feita apenas nas apresentações. Temos uma distribuição direta, mas em breve tentaremos deixar nas livrarias que aceitem livros em português ou de cariz lusófono. Muito bem. Muito obrigada a vocês as duas. Obrigada de vos ter deslocado até aos nossos estúdios. O que eu digo sempre, fazer rádio é uma coisa, mas quando o nosso convidado vem até à rádio, isto é a prendinha, como uma prendinha de Natal que recebemos, porque é sempre bom vos ver, sempre bom, claro, com a pessoa segue nas redes sociais, já tentámos sempre estar ao corrente de certas coisas, mas ter-vos cá em presencial para mim foi mesmo uma honra para mim. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, obrigado pelo convite. E foi um prazer estar hoje com vocês e com os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Obrigada, eu. Desculpa. Sim. Odete. Quero agradecer também à Arc-en-Ciel, à Cristina, à equipa toda e aos ouvintes. Claro que sim. E agora, gostaria de que tirássemos as nossas boininhas de escritoras, as nossas boininhas de animadoras. E, na verdade, hoje, para mim, o prazer foi em duplo, porque somos primas. Sim, com muita alegria. Sim, com muita alegria, é verdade, somos primas. Raramente temos a oportunidade de nos ver e temos o mesmo percurso das nossas vidas também. Nascemos em França e fomos para Portugal da mesma forma que vocês as duas. Tivemos o mesmo percurso da vida. E quando estávamos a falar das lendas e tudo isso, muito marcou as nossas vidas. E agora gostaria que as minhas manas aqui hoje presentes, raramente acontece que eu tenho as minhas duas irmãs, umas priminhas também cá presentes. Para mim hoje é um dobro prazer de vos ter cá. E gostaria justamente de começar assim, porque nós também temos aquelas ideias e aquelas lendas que nos contavam as minhas irmãs, sinceramente, quando jogávamos às casinhas. Lembrai-vos que também tínhamos aquelas nossas as ideias. Casinhas que nós construíamos com um pedacinho de com um pedaço de madeira no chão. É verdade. Marcávamos os caminhos, marcávamos a entrada, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Com pedrinhas também. E com pedrinhas. Ora, nem mais, para os nossos ouvintes, que estou do outro lado, tenho a Sílvia presente aqui hoje, que é a animadora da rádio que vocês conhecem, e tenho a honra que a minha irmã Natália esteja cá presente. Muito bom dia, Natália. Olá, bom dia a todos. Esta data vai ser para ser marcada verdadeiramente, Cristina. E gostaria então de partilhar aqui com a Cristina e o Dede também. Nós tínhamos as nossas histórias e a Natália, conta lá, qual seria aquela lenda que mais te marcou da infância? Para mim era no inverno, nos pinheiros, quando dobravam, que batiam ou na janela ou só mesmo a sombra, era um bocado complicado. Mas há uma coisa que eu queria dizer. Foi um orgulho. Os nossos pais deram-nos uma opinião de conhecer duas épocas muito diferentes, que seja em Portugal e aqui em França. E para mim, só uma parte agora que podemos agradecer, mas é um orgulho mesmo para as minhas filhas, o meu marido, e é uma coisa que estou muito reconhecida nos nossos pais, de nos ter feito conhecer duas coisas muito diferentes e muito importante para as nossas vidas. Pronto. Claro que sim, e tanto como vocês andamos na escola da aldeia, Barroselas? Tragosa, não muito longe, e nós Sampaio de Antas, e na verdade haviam aquelas histórias, aquelas lendas. Era complicado porque íamos a pé através de campos à escola, acho que também. Do nosso lado também. E quando chegamos as meninas do campo à grande cidade, porque nós era aqui em Orleans, vocês em Paris, aí é que foi talvez o mais complicado, não acharam? Porque vínhamos da aldeia, onde conhecíamos toda a gente nos conhecia, toda a gente era amiguinho, era primos aqui, primos acolá, e chegamos aqui a grande cidade, onde não se conhece ninguém, vai-se assim dizer. Para nós foi um bocado complicado, tínhamos 13, 14 e 15 anos, e acho que foi mais complicado. Para vocês também? Nós também, assim, os estudos, pois, o secundário, não é? Foi em liceu, em Barcelos. Porque já havia... Aquela parte da cidade que já vinha... O maior choque foi talvez, mas isso é outro discurso, em Paris. Dizer que se vivia em apartheid não seria muito justo, mas... era uma sociedade em que nós... Não estávamos habituados. Curto, sim. É. E a forma como às vezes víamos os nossos pais, porque pronto, era o início, vamos dizer, não era bem o início da imigração, mas houve muita coisa que entretanto mudou e nós temos hoje direitos e um trato que os nossos pais não tiveram. Claro. E ainda hoje me marcou, mas pronto. Mas era a vida. É a vivência, são coisas que nós, pronto, que a evolução da sociedade funciona assim. E é o que fez também, é o que fez que nós temos, o que dizia a Natália há bocadinho, é o que fez que nós temos uma cultura e uma sabedoria, sim, totalmente diferente dos outros. Eu acho que é uma riqueza que temos cá dentro, de ter feito a escola numa aldeia, de ter vindo para a França, depois para uma grande cidade, acho que é uma, sim, riqueza. E quando há bocadinho falávamos de lendas, nós tínhamos uma entre nós as três, talvez voltei. É uma inspiração para um conto próximo, nunca se sabe. Nós tínhamos hábito de inventar a nossa história e tínhamos sempre a menina má, a menina feia. Lembrai-vos disto? Nós também, coitadas as crianças, que além de ser feias eram más. A escolinha, quando ela falou nas casinhas, eu construí uma escolinha com as personagens que desenhava e depois havia os meninos maus, os meninos feios, isso vinha da escola. Mas isso vinha da escola, é verdade, que havia sempre um mauzinho. Uma coisa certa é que, pronto, antigamente também na escola tinha uma, era pronto, não é como é hoje em dia. De Bonedane existe tu, João. Pronto, não havia o Bonedane como tu dizes, mas havia os meninos feios, os meninos maus, pronto, era complicado. Sabes que há uma coisa que me lembrei desta semana, foi da forma como nós marcávamos, não tínhamos telemóvel, mas marcávamos com pedrinhas por o caminho, metíamos uma pedrinha para marcar, para dizer que já tínhamos passado, para os nossos amigos saberem que já tínhamos passado por ali, depois vinha outra punha a pedrinha. Oh, era o nosso telemóvel daquela época. Esse é telemóvel tipo C. E era verdade, e funcionava. E havia também aquela lenda de as casas que embruxadas, havia assim alguma coisa. Nós tínhamos uma casa em que passávamos por ela e as luzes apagavam-se quando uma pessoa passava, por exemplo, vínhamos da escola. Então eu estou convencida que estava alguém lá dentro a fazer isso de propósito. Mas é verdade, tínhamos aquelas lendas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, mas acontecia sempre alguma coisa, havia sempre algo que acontecesse, ou então o senhor da barriga gorda que tinha uma manta debaixo do casaco para nos levar, isto de certeza que havia todos os... Nós na nossa região ainda tivemos um azar maior, porque a casa da freguesia que tinha mais má reputação foi por volta de 75 ou 77, os meus pais compraram-na. E aí, toda a gente dizia que a casa estava assombrada, então quando eles a compraram, nós já fomos para lá com o pé atrás. Tínhamos receio de encontrar alguma assombração. Nunca encontramos assombrações, mas as crianças, entretanto, tinham medo de nós e tinham medo da nossa casa. Tinham medo de nós porque diziam, são aquelas as da casa que têm o diabo. Mas são lendas, são coisas que fazem parte da nossa infância. E hoje, na verdade, que bom que é que vocês possam retratar de uma forma totalmente diferente e adaptada para as crianças, e que vocês possam então contar o que de certeza nós, vocês e muitos outros, porque há muitas pessoas como nós que passaram esta infância em Portugal, e de certeza que há muito para contar. Sim. E contamos com vós. Obrigada, Manas. Obrigada, Priminhas. Para mim foi um enorme prazer passar este momento com vocês e de partilhar esta a vossa, como é que eu ia dizer, a vossa escritura, os vossos trabalhos, e que, claro, que a Rádio Aconselho, do meu lado, mas também os meus colegas, de certeza, que vão seguir de perto, e claro que podemos contar também com vocês, se um dia talvez termos essa oportunidade de apresentar o vosso trabalho aqui em Orleans, seria com todo gosto, e por que não numa das nossas festas, na Festa dos Santos Populares, e estar lá a apresentar o vosso livro, por que não? Fica aqui o convite. Obrigada. Obrigada a eu. E um até breve. Deixo então. Vocês podem entrar em contacto tanto com a Cristina como a Odete. Cristina Branco, Odete Branco, nas redes sociais. E tudo isto será fácil para vocês entrar em contacto com elas, mas também através da nossa rádio. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. E continuamos na nossa música já de seguida. Ficamos com a boa música portuguesa, claro que sim. De seguida ficamos na voz de, e por que não, Cristina Sá, Sou do Norte, nem mais. Tinha que ser esta para vocês, para podermos falar do Norte, da nossa terra, do nosso cantinho, a Norte de Portugal. Escolhi esta voz para nos retratar este momento, que foi muito bom para mim, de certeza que para vocês, ouvintes do outro lado, também gostaram muito deste momento de partilha, de por que não encontrar também os livros que elas vão apresentar sobre estas histórias infantis e nem só. Tudo bom para vocês, e vamos continuar na boa música portuguesa no nosso programa Cristina Portugal, o coração que está em vossa companhia. E vocês também podem já interagir através do telefone ao 0238 43 48 00. Estamos cá para responder, por que não, a vossas questões, as vossas interagir através desta entrevista hoje de manhã, um pouquinho diferente, mas que bom que é de ter entrevistas como estas, onde a literatura portuguesa está presente de uma maneira totalmente diferente, mas é isso que conta. Vamos a isto, vamos à música, e é já.

olhas assim. Parece que é karma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia, entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como o café da manhã ao acordar. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia, entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como o café da manhã. Quando tu me olhas assim, parece que é karma, acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinho no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, falamos várias vezes, então não se esqueçam que 6 e 7 de julho vai haver então a grande festa dos Santos Populares no Parque da Linha Rolho. Quem é empresa e gostaria de ter lá o seu stand aberto, porque não, podem entrar em contacto com os estúdios da rádio ou então enviar um mail à nossa secretária arconciel.iota@gmail.com e vous pouvez effectivement inscrire votre stand, votre entreprise, votre activité. Vous pouvez effectivement faire partie de ce parc d'activités que l'on va ouvrir le 6 et 7 juillet. Par contre, petite précision, on est bien d'accord que chaque personne qui aura son stand alimentaire ou non alimentaire, sauf boisson, aucune boisson ne sera autorisée en vente. Et il faut qu'il y ait, bien sûr, son cabis, son activité commerciale à jour, assurance et toute la paperasse à jour pour cet événement. Vous êtes, oui, bien sûr. On reçoit toutes sortes d'entreprises qui sont à jour de leur paperasse, n'est-ce pas? De même, tous ceux qui veulent annoncer leur entreprise, faire de la promo, de la publicité sur le parc avec des bâches, avec des pancartes promotionnelles, faire découvrir leur activité, n'hésitez pas. de la même façon. arc-en-ciel.iota@gmail.com. Vous pouvez effectivement faire découvrir votre activité dans notre fête des saints populaires. Commencez à vous inscrire, c'est maintenant, parce qu'on a juste un mois, fin mai, tout doit être clôturé. Vamos a isto, à boa música. Estamos já com o Gabi Fernandes, que vai estar então presente, faz parte então da nossa programação. Quem estará então presente vai ser então, começamos por a Daniela, nova música, nova cantora, que está então prevista no palco da nossa rádio. Também estará presente o Frankie, como ano passado, a dar ali o melhor dele mesmo em termos de DJ. Capa Negra, sábado à noite também igualmente. No domingo teremos então a Carla Blondi, já é de manhã. Gabi Fernandes, o antigo cantor dos Irmãos Verdade, mas também canta todas as músicas dos Irmãos Verdade. O Ruizinho do Acordeão, hey, Le Pitre, acho que é. Depois também vamos ter Teresa Carvalho e os Maravilhas, sim senhora, os Maravilhas também estarão presentes no nosso palco. É isto, Rádio Arc-en-Ciel, dar a voz a quem vem de nascer, mas também aqueles que já existiam. Fiquem com tudo, isto já de seguida. Quando estava na cozinha, a vizinha andava aos gritos com a corda da verdinha.

Vira, sou eu quem as dou.

buscar.